trazer o melhor possível do que a gente considera assim muito bacana, que são essas músicas da antiguidade em versões dançantes, né? A edição de hoje vai começar com The Superman Lovers. Teremos ainda John Paul Young, Barry Manilow, Bee Gees, Billy Ray Martin, Pet Shop Boys. Olha, se eu fosse você, aumentaria o volume dessa bagaça daí.

We'll be right back. to you. And sometimes I can't stand the way that I'm acting, to be part of the things you do. Often I've asked you too much of your time, I've been stealing. And when I dream of the fear that you're leaving, and I reach out my baby. só o finalzinho dessa versão de Go West dos Pet Shop Boys. Parece que a gente tá lá nos fevereiro, março da vida, lá no Rio de Janeiro, né? Billy Ray Marin, Your Loving Arms, foi anterior. Também tivemos Bee Gees, You Should Be Dancing. Barry Manilow, Copacabana, falando em Rio de Janeiro, né? Olha aí. Jump Boy Young, Love is in the Air. Começamos o Flash House de hoje com The Superman Lovers, Factory, Manny Hoffman, Starlight. A música é de 2000 e pouquinho, ou 2001, 2002, é por aí. Não tá muito longe disso daí, se não for exatamente os números que eu falei, né? Os anos que eu falei. Bom, o primeiro bloco fica por aqui. Se eu fosse você, não perderia o segundo. Tá bacana pra caramba também. E se você tá curtindo o programa, dá um clique bacana aí nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, @RioSulRádio. Você está ouvindo Flash House. Todos nós temos dores, dificuldades, tristezas. Muitos de nós, o luto. Essa pandemia também nos fez perceber que para muitas pessoas ela trouxe a depressão e outras consequências muito ruins. Muitos pais e mães que não podem trabalhar. E muitos filhos sem terem o que comer. Você já considerou a possibilidade de doar uma cesta básica a uma família? Muitas estão bem perto de você. E nem todas demonstram o desespero pelo qual passam. Existem grupos assistenciais por todo o canto do país. Se você pode e quer ajudar, não há hora melhor. Contagie as pessoas com a solidariedade. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Alphaville Flash House. de Janeiro to the world. DJ Markand. Hey, you're never alone. On your way, open your eyes. I'm here again. Moving on, I'm moving on, I'm moving on. Lay down on me, don't be afraid. I'll be your game. And take my hand so we can play. Moving on, I'm moving on, I'm moving on. Get that girl, them catching her. Going at the club at night time, bubbling pandy with the eh. After the school, yeah, don't believe they lose sight of him. Many, many times pass by, and I'm here in frame, not solely jumping on the track for the one them who can't find J.O.B. Trouble ain't come by the double and them receive a bully. Billy feel back, red, drink dead and buried. It's a Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly within left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Hello, darkness, my old friend. Antigo e muito legal. United Six das Boot, o barco. Tema de filme. ICMC, It's a Rainy Day, DJ Ross, Emotion, uma versão muito legal chamada Dark Angel Remix. Começamos o segundo bloco com Alphaville Dance With Me. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta sacudindo aí o seu sábado, às 18 horas precisamente, na Rio Sul Rádio. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete e oito.

si separano, ma il cielo è uno. Separano più.